só gosto dela, eu só penso nela, ela vive em mim. Sonhar com ela e ela tão distante, querer ser dono dela, ter seu beijo a todo instante. Ó lua, lua, se ela voltasse pra mim, sei que não sofreria assim. Lua, eu só gosto dela, eu só penso nela, ela vive em mim. Lua, lua minha, diz pra mim se pode. Lua, lua, lua branca, lua, lua amiga, lua de São Jorge. Cleiton Aguiar e Márcia Ferreira, do Pedro José, Lua Branca, pra Rita de Cássia. Cleiton, a minha mãe, a dona Lindalva, é ouvinte do seu programa desde o século passado, no sítio Traíra, em Campos Sales, no Ceará. Ô Rita, muito obrigado pelo aviso. E dona Lindalva, uma alegria saber que a senhora acompanha a gente há tanto tempo, né? Desde o tempo da Rádio Nacional. Quando fala assim do século passado, pensa que a gente é da idade dos dinossauros, né? Mas o século acabou tem 15 anos, né? Um abração para dona Lindalva e para os meus amigos da Rádio Três Fronteiras AM, lá em Campos Sales, no estado do Ceará. No próximo bloco, os incríveis Cristiano Araújo, Max e Michel, Durval e Davi e Irmãs Barbosa. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A jovem guarda, um movimento importante musical que começou nas tardes da Record, da TV Record de São Paulo, em 1965, está completando agora 50 anos. E eu estou recordando aqui grandes sucessos daquele programa que tinha no seu comando Roberto Carlos, o Erasmo Carlos e a Vanderleia. E eu vou trazer um conjunto, uma banda, hoje chama de banda, mas naquele tempo a gente chamava de conjunto, né? Que fez um sucesso da... Estão por aí até hoje, eu acho. Os incríveis Sayonara. Deva Nihon Karano Stekina Utao Boku tachi kokoro wo komete utaimasu. Sore wa karashii utsukushii sayonara. Sayonara, sayonara. O amor que vai não volta. Sem ver o amor voltar. amar sem nunca mais Recordando 50 anos da Jovem Guarda, uma gravação de 1968, que foi o ano que eu cheguei em Brasília, os incríveis Sayonara. Cristiano Araújo, hoje eu tô terrível. Hoje eu tô terrível. Muito bem solteira, agora quem não quer sou eu. Cheio de mulher à minha volta, meu Deus. Uma amiga dela veio e me reconheceu. Sei que sou gostoso, pode conferir meu bem. Eu já peguei sua amiga, mas quero você também. Vem pra todo mundo, não precisa me ocupar. Minha casa tá sozinha e hoje não vai prestar. Da romance é ó, da balada é disponível. Hoje eu sou terrível, hoje eu sou terrível. Pra balada é disponível. Hoje eu sou terrível. Hoje eu tô terrível. Arrocha, arrocha, Cuiabá. Ela não quis me namorar, perdeu. Tô muito bem solteira, agora quem não quer sou eu. Cheio de mulher à minha volta, meu Deus. Uma amiga dela veio e me reconheceu. Sei que sou gostoso, posso conferir meu bem. Eu já peguei sua amiga, mas quero você também. Tem pra todo mundo, não precisa me ocupar. Minha casa tá sozinha e hoje não me prestar. Pra romance é ó, pra balada é disponível. Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível. Pra romance é ó, pra balada é disponível. Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível. Pra romance é ó, pra balada é disponível. Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível. Pra romance é ó, pra balada é disponível. Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível. Pra romance é ó, pra balada é disponível. Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível. Pra romance é ó, pra balada é disponível. Hoje eu tô terrível, hoje eu tô terrível. Cristiano Araújo, hoje eu tô terrível, para o comunicador Francisco Oliver, de Matureia, na Paraíba. Ele é meu colega da Estrela da Serra FM. Cleiton, você tem o dom de levar alegria e bons conselhos. Obrigado, viu, Francisco? Ele encheu minha bola aqui, não vou falar tudo não, que eu fiquei até vermelho. Obrigado, viu, Chico? Um abração para você, um abração para os meus amigos aí de Matureia, na Paraíba. E o Chico agora faz parte do meu Facebook, tá comigo aqui no meu Facebook. Rapaz, graças a Deus, nosso programa também lá em Matureia, na Paraíba, fazendo grande sucesso. Eu vou atender o pedido agora do meu amigo William Alves, meu conterrâneo de Coromandel. Ele que está lá agora, né, depois de morar muito tempo em Brasília, voltou para Coromandel e montou lá umas empresas para ajudar no progresso da cidade. Um sucesso para você, viu, William? Um abração para você, pro seu pai, Oswaldo Alfaiate, a Giselda. Você vê o que, que é o nome, né? Ele conservou o nome de Oswaldo Alfaiate, mas tem uns 50 anos que não prega um botão, que não dá um chulei, mas o nome ficou, né? Um abração, viu, Oswaldo? Max e Michel, com a participação de Durval e Davi e Irmãs Barbosa, Sozinho na Noite. Testemunha do âmago da alma, imbuído de calma, abraça uma saudade, põe-se a cantar. Estrelas cintilantes que dançam o céu afora, refletem na viola a sensibilidade de quem sabe amar. As mãos às vezes tensas se apegam uma a outra, procuram controlar memórias amorosas que o tempo atiçou. As marcas do passado amargam minha mente, de forma comovente fiz triste a canção e a noite chorou. Sozinho na noite, feito um vagabundo e louco de amor, passo das janelas meu palco de show, me encolho, me humilho e canto que sou um caso perdido, um amante da lua, um incompreendido, um lixo da rua. É que sou poeta e poeta louco, tem amor demais e de tudo um pouco. Perdido, um amante da lua, o incompreendido, o lixo da rua. É que sou poeta e poeta louco, tem amor demais e de tudo pouco. Tem sede de justiça, esperança no vento, e crê que em breve tempo, tempo de tristezas poderá findar. Tem medo da inveja, por saber que a poesia transmite alegria e muita gente má deturpa por pesar. Tem as reflexões, tem medo, tem virtudes, tem paz nas atitudes, porque é ideal, tem ódio na ilusão, tem pensamentos próprios, tem sede de igualdade, fé na sinceridade, febre de direito, defende a razão. Sozinho na noite, feito um vagabundo e morto de amor, passo das janelas meu palco de show, encolho, me humilho e canto que sou um caso perdido, amante da lua, o incompreendido, o lixo da rua. É que sou poeta e poeta é louco, tem amor demais, tem de tudo um pouco. Isso é pra quem gosta, não é pra quem quer. Um caso perdido, um amante da lua, um incompreendido, um lixo da rua. É que sou poeta e poeta é louco, tem amor demais, tem de tudo um pouco. Eu toquei Marques e Michel, Durval e Davi, Irmãs Barbosa, Sozinho na Noite, pro Valderico Primo Cardoso de Brasília, meu novo amigo do Facebook. Ô, Valderico, um abração para você, seja muito bem-vindo. Você está aqui no perfil número 2, eu quero relembrar aos meus amigos para ter uma fila grande no perfil número 1 e aqui no perfil número 2 está vazio, né? Você pode pedir no perfil número 2 que eu aceito na hora, tá bom? No próximo bloco, a dica do programa de hoje. Viver é um show fantástico. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu tenho um convite muito especial para fazer para você que é ouvinte do nosso programa, você que é meu conterrâneo de Coromandel, você que conhece Coromandel, você que não conhece Coromandel, mas de tanto ouvir eu falar de Coromandel aqui, né? Você tem vontade de conhecer? A boa oportunidade é agora, no meio do ano, no mês 7, no mês de julho, quando acontece a Expo Coró 2015. A programação musical muito bonita. E o mais interessante dessa festa é que os amigos voltam todo mundo para Coromandel. É um encontro de amigos. É a verdadeira festa do coromandelense ausente, né? E quando eu estou falando coromandelense, eu incluo aí os amigos, os simpatizantes, os amigos dos simpatizantes, né? A festa começa no dia 15 de julho e vai até o dia 19 de julho. Na quarta-feira, dia 15, tem o show de Tiago e Graciano e Munhoz e Mariano. Na quinta, dia 16, de Paulo e Paulino. Na sexta, dia 17, eu estarei apresentando o show do Wagner Simão, né? E vai ser um show maravilhoso. O Wagner passou essa semana, no início da semana, ele passou, acho que foi na terça-feira ou quarta-feira, ele passou em Coromandel, né, para visitar lá a Super 95 FM, já para fazer uma prévia do que vai ser o grande show dele no dia 17. Esse show é um presente da Super 95 FM e do Sindicato Rural de Coromandel. No sábado tem o grande show do Guilherme Santiago. E a novidade é que é de quarta, quinta e sexta, e no domingo os portões são abertos, ninguém paga nada. Só cobra ingresso no sábado, no dia do show do Guilherme Santiago. Então você está convidado, vai ser uma festa maravilhosa, a Expo Coró 2015, lá em Coromandel. A dica de hoje, viver é um show fantástico. Eu fico impressionado quando eu vejo as pessoas reclamando da vida. Nós ganhamos a vida de presente. Claro que tem as dificuldades, né? Agora, Deus deu a inteligência, a capacidade de trabalho, a capacidade de escolha. E você pode ter certeza que cada um de nós é responsável pela sua vida. Então eu sou agradecido demais a Deus, porque, Cleiton, sua vida não tem problema. Nossa Senhora, é cheia de problema. Eu já parei para pensar um dia que se a vida da gente não tivesse problema, ia ser a coisa mais chata do mundo. Imagina você acordar de manhã cedo e não ter nada para resolver, né? Graças a Deus que é cheio de problema e é grande a capacidade que nós temos de resolver todos eles. E o problema que não tem solução, meu velho e sábio pai, saudoso Tonho Aguiar, dizia: meu filho, o problema que não tem solução já está solucionado, solucionado está, né? Então hoje a dica é essa: viver é um show fantástico. Você pode ter defeitos e claro tem muitos. Viver ansioso, chorar e ficar irritado algumas vezes, mas não se esqueça que a sua vida é o seu maior tesouro, o maior tesouro do mundo. Lembre-se sempre de que ser feliz não é ter um céu sempre azul, caminho sem obstáculos, trabalho sem fadigas e relacionamentos sem decepções. É encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor mesmo nos desencontros. Ser feliz não é apenas valorizar o sorriso, a alegria, mas também refletir sobre a tristeza. Não é apenas comemorar as vitórias, mas aprender lições nos fracassos. Não é apenas alegrar-se com os aplausos, mas encontrar alegria na escuridão. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver a vida, apesar de todos os desafios e incompreensões, os períodos de crise, onde basta você saber aproveitar. Ser feliz não é uma sorte do destino, mas uma conquista de quem sabe viajar para dentro do seu eu interior. Ser feliz é deixar de ser vítima ou réu nos problemas, é se tornar o autor da própria história. Ser feliz é atravessar desertos, ser capaz de encontrar um oásis escondido em sua alma. É agradecer a cada manhã pela vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos e saber falar de si mesmo. É ter coragem para ouvir um não. Ser feliz é saber receber com segurança uma crítica, mesmo que seja injusta. É beijar os filhos. É ter momentos poéticos com os amigos, mesmo que eles nos magoem. É deixar viver a criança que cada um tem dentro de si. Ser feliz é saber admitir quando errou e dizer: eu errei. Bom, fica aí a nossa dica, né? Viver é um show fantástico. Eu vou atender o pedido da Diene Ferreira. Ela mora em Chapada Gaúcha. Ela escuta o nosso programa pela Tropical FM do meu amigo Jonas. E ela me ligou outro dia pedindo essa música e pediu para oferecer para o seu namorado, o Edmilson Cardoso. Edmilson está com tudo e não está prosa. Está com burro na sombra, Edmilson. Um abração para você, um abração para a Diene. E eu quero avisar aos meus amigos de Chapada Gaúcha que o Jonas está providenciando. Logo, logo eu estarei aí, né? Vou levar comigo Eliane e Samuel. E até eu falei com o Edelson Moura, você acredita? Viu, Jonas? Você acredita que o Edelson Moura que falou que o senhor foi, ele vai também? É, rapaz, vai ser uma festa bonita. É só se organizar que nós vamos, se Deus quiser. A Diene pediu e vai ouvir. Jorge Mateus, Os Anjos Cantam. Se encontrou no segundo instante e que era você. Já te amo tanto sem te conhecer. É que nos meus sonhos você é linda, pessoalmente é mais linda ainda. Nosso amor veio de outras vidas, eu vou te amar nas outras vidas que virão. É que você nasceu pra ser minha, vamos dividir uma casinha, uma cama, dormir de conchinha. Deus abençoou a nossa união. E os anjos cantam nosso amor. E que era você. Eu já te amo tanto sem te conhecer. É que nos meus sonhos você é linda, pessoalmente é mais linda ainda. Nosso amor veio de outras vidas, eu vou te amar nas outras vidas que virão. É que você nasceu pra ser minha, vamos dividir uma casinha, uma cama, dormir de coxinha. Deus abençoou a nossa união. E os anjos cantam nosso amor. O sucesso do momento, Jorge Mateus, Os Anjos Cantam, para Zenita Paula de Brasília, minha nova amiga do Facebook do perfil número 2. Zenita, um beijão para você, seja muito bem-vinda. O novo ídolo popular do Brasil, Cristiano Neves, Onde Você Quer Chegar.

Tipos Populares de Minha Terra, da interpretação do próprio Goiá, para Lisandra e o Antônio, meus amigos aqui do Valparaíso de Goiás, proprietário do Savanas, uma grande casa de show em Valparaíso. Um abraço para vocês, estão chegando agora para fazer parte do nosso Facebook. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. É melhor levar uma surra de sinceridade do que um abraço de falsidade. É melhor levar uma surra de sinceridade do que um abraço de falsidade. É a frase irretocável da sabedoria popular. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Felipe Ferrari. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu criei esse quadro para mostrar os artistas que estão chegando com seu trabalho, né? E a gente dá a oportunidade aqui de mostrar. E alguns já são conhecidos, outros são pessoas que gravaram nas pequenas cidades, não tem onde mostrar o seu trabalho, e aqui é o lugar certo, viu? Se você tiver na sua cidade aí um artista que gravou, não tem onde mostrar, manda pra gente, sistemamundialderadio@gmail.com, que eu vou mostrar na discoteca do Cleitão, como vou mostrar agora a música de Felipe Ferrari, A Carta de Larissa. Era apenas um garoto criado no Mato Grosso, lá no interior. Se mudou pra outra cidade pra fazer a faculdade, sonhava em ser doutor. Na bagagem ele trazia fotos da sua família, pai, mãe e os seus irmãos. Do mundo nada sabia, o amor que conhecia era esse até então. Chegando no seu destino e por ser um moço lindo foi chamando atenção. Mas pro mundo diferente ele era inocente, sem maldade, sem noção. E logo foi flertado pelos olhos de Larissa, que tinha namorado, e ele sem malícia se encantou com o azul daquele olhar. E por Larissa ele foi se apaixonar. Foi aí que a sorte afastou da sua vida. Ele moço pobre, ela moça rica, o orgulho bobo da sociedade, afastou Larissa da felicidade. O tempo passou e aquele amor continuou no coração desse doutor, guardado na lembrança, pois perdeu a esperança depois que ela se casou. E por não ter vaidade, voltou pra sua cidade, hoje vive muito bem. Construiu sua família na humildade, na alegria, perto de quem lhe quer bem. E Larissa continua em um mundo de luxúria, vaidade, ostentação. Mas porém o seu dinheiro não preenche o vazio do seu coração. E quando vai deitar, sem ao menos que ela insista, lágrimas escorrem dos olhos de Larissa, trazendo a sensação de estar só na multidão. Olha como a vida é feita de escolhas. Eu contei a minha numa terceira pessoa. Minha história comprovou. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Felipe Ferrari, A Carta de Larissa. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Mande o seu e-mail para sistemamundialderadio@gmail.com. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, eu vou trazer o mestre Giliardi,